Hoje cedo eu acordei com o coração acelerado, cheio de paixão. É que à noite eu sonhei, pois amor numa esquina do meu coração me olhou com total segurança e me falou assim: você não vai esquecer de mim. Estou nessa esquina a te observar e tenho visto você desfilar com outros homens que te deram amor maior que o meu. E você se perguntar por que que o homem da sua vida ainda sou eu, que acordei nervosa com essa ousadia, decididamente vim te procurar nessa mesma esquina onde você todo dia vem me espionar. Na esquina do peito eu me rendo a teus pés. Um belo sujeito eu sei que tu és. Erraste comigo, mas deixa pra lá. Se eu gosto do teu jeito de se entregar, não vejo outro jeito a não ser te aturar. Faço o que eu mando, não faço o que eu faço, você sempre diz. De braço, mas eu sou feliz. Com outros eu fiz tudo o que eu quis fazer, mas o meu desejo prefere você. Eu perco espaço, mas ganho prazer. E acordei nervosa com essa ousadia, decididamente vim te procurar nessa mesma esquina onde você todo dia vem me espionar. Olha, malandro, na esquina do peito eu me rendo a teus pés. Um belo sujeito eu sei que tu és. Erraste comigo, mas deixa pra lá. Não vejo outro jeito a não ser te aturar. Faço o que eu mando, não faço o que eu faço, você sempre diz. É queda de braço, mas eu sou feliz. Com outros eu fiz tudo o que eu quis fazer, mas o meu desejo prefere você. Hoje cedo eu acordei com o coração acelerado, cheio de paixão.